Lek. Ouais, j'ai de coups de chine, gueule. Os alquimistas estão chegando. Estão chegando os alquimistas. Drogas em tocada, camisa de time. Foda-se a marca que ninguém me patrocina. Sente o clima. Os alquimistas estão chegando. Estão chegando os alquimistas. Drogas em tocada, camisa de time. Foda-se a marca que ninguém me patrocina. Na equadida, menina da pele preta. De olhos castanhos, dente branco com as unhas vermelhas. Vitória se curte na pele, tranças na cabeça. Pede o estrago do balão que tá na minha orelha. Sabe que o cria deixa. Me sinto homem da gravata. Floridela me dá chave de perna. Não acha saída. Perfeita igual balão com piteira reduzida. Chora se não me vê, quase sempre me liga. Os alquimistas estão chegando. Estão chegando os alquimistas. Drogas em tocada, camisa de time. Foda-se a marca que ninguém me patrocina. Sente o clima. Os alquimistas estão chegando. Estão chegando os alquimistas. Drogas em tocada, camisa de time. Foda-se a marca que ninguém me patrocina. Nike ou Adidas. Hoje tá fazendo um ano e meio que eu estive por aí. Tu me olhava sem jeito e não arranhei se falava. E hoje tá fazendo um ano e meio, amor, que eu não tenho nada com você. Sua amiga me manda palavras cruzadas. Não sei não, assim ela acaba me conquistando. Não sei não, assim eu acabo me envolvendo. Então bebete, vambora, tá na hora. Eu me reconheço, a maldade tá no olho. E ela me pede, vambora, tá na hora. Quer mentir pra mim olhando dentro do meu olho. E nós brigando de novo, vá embora. Eu nunca me importo se você quer dar pra outro. E o telefone tocando novamente. Porque terminou, então é o fim do nosso ciclo. E a recaída batendo novamente. Vou pensar em tu com ela dormindo comigo. Vou pensar em tu com ela dormindo comigo. Os alquimistas estão chegando. Chegando os alquimistas. Drogas em tocada, camisa de time. Foda-se a marca que ninguém me patrocina. Sente o clima. Os alquimistas estão chegando. Estão chegando os alquimistas. Drogas em tocada, camisa de time. Foda-se a marca que ninguém me patrocina. Nike ou Adidas.